Caros ouvintes do podcast, estou decepcionado com o que venho sendo tratado ultimamente. Eu me sinto totalmente sem legitimidade, não estou sendo representado aqui, estou me sentindo desconfortável, estou sendo usado como se fosse apenas um objeto decorativo. Ah, mas o objeto... Isso é... Oh, meu objeto decorativo era do Gabriel, cara. É, ah. Eu ia falar isso. É. Mas pode ter mais um objeto decorativo. É só a frase, cara. É só uma frase, velho. Vai lá, Eric. Seja criativo. Não. Libere... Não sou, não tenho essa criatividade. Libere toda sua mente, cara. E seu corpo irá seguir. É tanto que eu até liberei a mente aqui e ela não ficou aqui. Ela saiu daqui. Ah, voltou. Eu sou Eric Siqueira e não sei o que é uma falácia. Eu sou José Augusto e as palavras voam. O MP3 permanece. Olá, sou o Gabriel e eu sou o participante decorativo. Barra L, Gabriel. Bom, caros ouvintes, esse é mais um episódio do Paradoxo Concreto. E hoje nós vamos falar sobre o bom discurso. A boa argumentação. É. Entre aspas, né? A boa. Dá os recadinhos aí. Entre no nosso site paradoxoconcreto.blogspot.com.br. E se você não gostar da gente, ou se você gostar da gente, mande um e-mail para paradoxoconcreto@gmail.com e curte a página do Paradoxo Concreto lá no Facebook. E eu tô com... E eu tô cansado de falar Paradoxo Concreto já, então vamos pro programa, gente. Então, galera, pra gente começar, vamos voltar um pouquinho no tempo e voltar na Grécia Antiga pra falar de uns caras bem bacanas chamados sofistas. Os sofistas eram os vilões. O sofismo, né, que surgiu como uma forma de retórica, de forma pejorativa, porque enquanto você tinha todos os filósofos criando ideias, formulando conceitos pra explicar aquele cosmos, você tinha uns sofistas que simplesmente chegavam e só queriam destruir os argumentos dos caras, só queriam acabar com o que eles estavam dizendo, e de forma simples. E isso deixava os filósofos putos, porque o conhecimento não é assim, né? Para os filósofos, o conhecimento não era isso. Inclusive, muitos sofistas não se achavam sofistas, se achavam filósofos, porque eles eram capazes de conseguir desconstruir um argumento. Sim, os sofistas, eles viajavam, né, de cidade em cidade, ensinando para as pessoas essas técnicas de discurso. E, é claro, cobrando por isso, né? O que, na época, era um cúmulo, né? Porque Aristóteles, ele tinha uma crítica ferrenha aos caras, porque ele falava que eles estavam vendendo... Eles estavam se vendendo, eles estavam fazendo uma filosofia de mercado, o que não deixa de ser verdade. É, porque o Aristóteles, ele tinha aquela ideia da eudaimonia, né, que você, cada pessoa, cada ser tem sua finalidade no cosmos. Então, se você não aprende por conta, se você não busca conhecimento para a sua felicidade, se você vende o conhecimento, se você compra o conhecimento, em vez de você buscar por si mesmo, você não está correspondendo ao que o universo espera para você. Então você está indo contra as leis do cosmos. Então, para Sócrates, era uma infração gravíssima, porque você não estava correspondendo ao universo. Então você acabaria produzindo mais sofistas. Mais Sim, eles não se preocupavam, né, justamente com esse conceito de verdade, não se preocupavam com algo estar certo ou errado. Belo. Não se preocupavam com o belo, eles se preocupavam simplesmente em vencer debates. Parece muita gente que você conhece, com certeza. Principalmente eu. Sim, o Aristóteles, o jeito de combater isso, ele tenta explicar por que o argumento tem que ser válido. Então, você vai lá. Aí a gente vai primeiro perguntar o que é preposição, o que é proposição, o que é um argumento. Tipo, qual a diferença entre proposição e argumento? Quando a gente tá numa conversa, né, e simplesmente você às vezes ouve alguém soltar a seguinte frase: ah, mas você não tem argumentos, ou então, seus argumentos não são válidos. O que é o argumento? Quando a gente trabalha com dedução do básico, a gente tem que sempre ter uma suposição, preposição, que vai formar um argumento. Vamos dizer assim, sei lá, como por exemplo, o Eric é um homem e o Eric é mortal. Logo, todo homem é mortal, correto? Ou seja, eu peguei... Sim, todo homem é mortal. Ou seja, eu peguei duas proposições e delas eu tirei uma conclusão. E é assim que a gente vai construindo argumentos. Então, como é que você vai fazer? O Aristóteles ia validar esse argumento, porque os sofistas, né, tinham a habilidade de conseguir bagunçar a construção do argumento de forma que parecesse plausível, parecesse coeso. Porém, ela era numa forma que a gente vai falar mais pra frente, falaciosa. Aí o Aristóteles, ele cria o silogismo. De forma mais simples assim, ele separa em A, B e C, porque as palavras e as proposições são símbolos. Então, ele, pra evitar de ambiguidade, ele fala de A, B e C. Então, ou seja, se A é B e C é A, logo C é B. Tipo, esse é um exemplo simples. Então, com isso, só Aristóteles, ele consegue criar uma fórmula para você conseguir fiscalizar o discurso de alguém. É importante a gente falar também de Sócrates, né? Que ele ficou famoso pelo método socrático, que é justamente um método de discurso voltado mais para a ironia. Ou seja, ele sempre ironizava as pessoas com as quais ele estava discursando ou debatendo para procurar a origem da ideia dele. E qual que é esse ponto da ironia? Ele meio que se fazia de ignorante para ver se o pessoal que estava debatendo com ele conseguia ir a fundo das suas ideias. Inclusive, o próprio Sócrates, mais pra frente, ele tem lá no discurso de Platão uma discussão entre o Gorgias e o Sócrates, conversas entre o Protágoras e o Sócrates. E o Sócrates se dizia contra os sofistas, entendeu? Mas ele usou de algumas ferramentas que os sofistas usavam. Tem certos preceitos que você usa, certas configurações que você pode usar para construir um bom argumento, digamos assim. Um deles é a navalha de Ockham. Quando você tem duas teorias que explicam o mesmo fenômeno, e você vai pelo que explica com mais simplicidade ou mais facilmente. Ou seja, ele precisa de menos entidades para poder explicar algo que acontece. Isso daí acontece bastante nas ciências exatas, né? Se tratando de ciências humanas, não é bem assim. Por exemplo, quando a gente fala, sei lá, sobre ufologia mesmo. Vamos falar sobre as pirâmides do Egito. Qual que é mais simples de você explicar? Que simplesmente humanos pegavam e arrastavam as pedras pela terra, molhando essa terra e tornando ela mais fácil. E eles começavam a construir de dentro por fora até que ela ia ficando maior, e numa espécie de caracol que eles construíam em volta da pirâmide, e assim construíam elas. Beleza, essa é a suposição que os humanos construíram. Agora, você falando que alienígenas construíram, você já precisa de bem mais entidades ou bem mais fatos para dizer isso. Como que, por exemplo, que existe vida fora da Terra, você tem que dizer que essa vida fora da Terra já entrou em contato conosco há milhares de anos, você tem que dizer que essa vida também tem tecnologia o suficiente para viajar milhares de quilômetros e simplesmente, sei lá, ajudar humanos a construir prédios de pedras, tá ligado? Ou seja, quando tem duas alternativas, a gente vai pela mais simples e pela que tem fatos que já são provados, digamos assim. Então, para deixar bem claro que falácia ou não falácia, argumento completo ou não, argumento dupla negativa ou não, condicional, bicondicional, não deixa de ser lógico. Todos são lógicos. Porque necessitou de uma racionalidade. Porque o lógico não precisa ser verdadeiro nem falso. Precisa ser lógico. Se é atribuído uma racionalidade, aí ele seria lógico. Como, por exemplo, o que a gente está falando aqui é justamente umas técnicas que usavam para se construir um bom discurso. Como, por exemplo, hoje em dia a gente tem o pessoal que faz direito, né, os advogados, que eles usufruem muito disso, muito da análise do discurso, para fazer o quê? Pegar um texto, pegar uma fala ou um discurso e ver ali uma possível brecha. Quando você identifica um argumento e você fala, olha, esse argumento está mal construído, não significa que ele é um argumento válido ou inválido. Significa simplesmente um problema na construção dele. Se você usa uma falácia, não significa que você está errado. Significa que você usou um exemplo que talvez não foi o melhor no momento. Os advogados, eles, promotor ou um advogado, eles, como é que ele faz isso? Ele vai analisando o discurso, vai procurando brecha, porque a linguagem, ela é assim, cara, ela é maleável. Então, por exemplo, o que o advogado mais usa é a ambiguidade. Você pode criar diversas maneiras usando a ambiguidade e a linguagem pra manipular, né? A gente dá o exemplo aqui, de, sei lá, do pessoal que faz, que cursa direito, do pessoal que é advogado, mas a questão é que não são só eles que usam de construção, de argumentação, de análise do discurso e de falácias. Todo mundo usa isso. Você vê muito nas redes sociais a discussão com fim lucrativo, né? Uhum. Ninguém tá sujeito a aceitar um erro. Isso é um problema que parece legítimo do homem, né? Não que seja, mas parece. Que ele não aceita quando tá errado. Então tenta, por mais que não tenha mais argumento, tá errado, ele tenta criar alguma coisa pra falar, não, mas em algum momento tava certo. Então, não foi Deleuze, sei lá, que disse que o debate, ele não gera conhecimento. Porque geralmente quando você vai entrar num debate, você vai estar armado ou encouraçado com um certo viés. E, cara, você vai estar lá pra defender o seu argumento com unhas e dentes. Você nunca vai dar braço a torcer pro cara, por mais que ele esteja certo. Mais fácil você adquirir conhecimento numa conversa sadia do que num debate, né? A pessoa só vai pensar depois, quando acabar o argumento, estiver no banho lá, vai falar assim... Cara, olha, pelo que eu sei, às vezes nem depois, cara. Depende da pessoa. Mas sempre, né, pra toda regra, há uma exceção. Até mesmo pra essa regra. Essa falácia de acusar de falácia é uma falácia. É a falácia da falácia. O quê? Ah, é. É simplesmente você pegar o discurso da pessoa e você falar, mas você tá fazendo só falácias aí. Ou seja, você não tem um argumento. Sua forma é simplesmente destruir o argumento de outra pessoa. Eu tava discutindo com uma pessoa que já usava uma falácia do... falácia do especial, apelo à defesa especial, né? Discutindo assim, e a todo momento ele me acusava de falacioso. E eu argumentando. E foi complicado, porque qualquer coisa que eu falasse, se eu mudasse de assunto, eu ia estar sujeito a uma nova falácia, entendeu? Lembrando que a falácia, ela não vai dizer se o argumento tá certo ou errado. Ela vai dizer se o argumento foi bem construído. Tá válido. A falácia é um argumento que é aparentemente convincente, lógico, certo ou verdadeiro, mas que na verdade é logicamente inconsistente, inválido, falho, errado ou falso. O termo falácia deriva do verbo latim falare, é assim que fala, Eric? Que significa enganar. Um argumentador pode estar usando uma falácia mesmo que não saiba, o que não faz da falácia menos falaciosa. Então, ou seja, ele é um argumento que quando você vê pela primeira vez, você pensa, putz, meu, ó, verdade isso daí, cara, tá certo. Nossa. Faz sentido. Você viu numa frase do Face, você ouviu alguém falando no jornal e você fala, ó, esse pensamento tá correto. Porém, se a gente for ver mais a fundo, ele tem uma certa inconsistência ou uma invalidade. Ou seja, esse argumento ele não foi bem construído. É muito comum ver falácia na rede social, porque na rede social tem gente pra cacete, então, cara... Ou melhor, tem gente pra cacete em rede social. Porque a rede social, ela reflete a vida real, né, pô? Às vezes não é nem a vida real, na verdade reflete o que as pessoas gostariam de fazer na vida real, né? Pô. Não, porque a vida real, na vida real as pessoas geralmente não falariam o que falam na internet. Olha, aí é que quem tá. Quem que diz que existe? A internet dá voz aos burros? Não que sejam burros, pelo amor, isso é só uma citação. Você geralmente vê algo como o Bolsonaro, desculpa citar esse nome, argumentando de forma falaciosa, vai lá e o Feliciano, ou aquele argumento contra a evolução, né, que muitas pessoas são contra a evolução, não acreditam que a evolução existe, e é uma falácia. Tá, mas... Não acreditar em algo e começar, aí você, o que você faz? Você, incredulidade, não, peraí, a falácia da incredulidade. Vamos estabelecer uma ordem aqui pra gente falar, dar o exemplo de cada falácia, beleza? Vamos começar com a mais comum, que eu considero mais comum, na verdade, né? Que é, a gente não vai falar de todas, é claro, porque são muitas falácias, cara. E o fato de ser muitas não impedem que vá criando outras ainda por cima. E isso também não quer dizer que você tem que ficar pensando se vai ser falacioso. Então, a mais comum que a gente vê muito por aí é a falácia do ad hominem. Ou seja, vai, dá a definição aí, por favor. A pessoa, ataque pessoal. Ataque ao adversário, incluindo o caráter ou traços pessoais do mesmo, em uma tentativa de mirar seu argumento. Ou seja, cara, não acredita no Eric, velho, ele é mau caráter. Ah, não acredita no Zé, ele é mau cuzão. Ou seja, em vez de você combater o argumento da pessoa, você simplesmente combate a pessoa. Um cara fala pra você, pô, meu, você tem que fazer mais exercício, tal, come menos gordura, cara. Vamos praticar esporte. O que você tá falando, cara? Você é gordo, fumante, ou você é negro. Você é gordo, cara. O que você tá falando? Você vê isso muito no racismo, né? No preconceito é muito fácil. Porque, né, a sociedade brasileira tem muito preconceito. Você vê muito ad hominem. Apelo ao preconceito, assim. Da mesma forma como, sei lá, você ouve o discurso de alguém, mas fala, ela é mulher, pô. O que ela tá falando? Tem isso, né? Ou então, pô, meu, o que esse cara tá falando? Ele não é ninguém. É uma forma de preconceito, né? Então, fala aí do apelo à autoridade. Justificar uma afirmação através dos créditos de uma autoridade. Ou seja, é você simplesmente pegar alguém que tem algum tipo de crédito ou status social e falar, olha, logo essa pessoa está correta. Como, por exemplo, meu, como que você está duvidando disso, pô? Foi o Carl Sagan que disse. Oh! Opa! Polêmica? Sim, é exatamente isso. Então, tipo assim, você pegar, sei lá, os cientistas disseram tal coisa, então tá certo. Isso é pela autoridade, porque, pô, não é porque alguém que tem alguma credencial em uma área ele disse alguma coisa que logo ele vai estar certo, entendeu? Você vê isso, exemplo básico é aquele. Aquele professor da USP lá, o. Fosso? Não, também, mas aquele professor da USP lá que falava do aquecimento global. Ah, sim, que ele foi no Jô e falou que o aquecimento global ele foi no Jô. Agora eu não lembro então, o nome. Então, ele tem um professor na USP e ele usou como argumento, como a autoridade dele, como ele era professor da USP, ele falou, começou a tacar o pau que aquecimento global é coisa de ambientalista lunático que tá inventando coisa pra indústrias que vendem produtos sustentáveis ganharem dinheiro e não sei o quê. Então, ele usou o papel dele como professor da USP, né, puta autoridade, pra aderir uma galera. Então todo mundo acreditava. Eu lembro que na faculdade mesmo, nossa, mas o cara é professor da USP. Você vai ajudar o cara é professor da USP. E aí ele falava que todos os professores da USP que discordavam, na verdade, estavam em conspiração. E tipo assim, outra coisa que acontece, né, é justamente isso. É você pegar, sei lá, e pegar um argumento totalmente estrúxulo, que é combatido pela maioria da academia, e só porque um cara falou o contrário, fala, não, ele é professor, ele sabe do que ele tá falando e ele tá certo, cara. Por exemplo, pô, a pessoa estudou, logo ela tá certa sobre aquilo. Como eu disse, equivocado, sei lá, né? O Carl Sagan disse isso, então ele deve estar certo simplesmente porque ele é o Carl Sagan, tá ligado? Então, Então, por isso que formadores de opinião são muito importantes. O formador de opinião, cara, ele tem essa responsabilidade, porque ele tem autoridade. Ele tem uma autoridade social. Então, fazendo um link aqui com outro, aí o Gabriel dá uma definição, ad populum, que é do... Apelo à população. Popularidade. Ou seja... Peraí, deixa eu precisar como que é a frase vox populi. Dê a definição aí pra nós, Gabriel. É, tentar justificar ou validar uma afirmação através da popularidade da mesma. Vox populi, vox dei. Ou seja, a voz do povo é a população... voz de Deus. Então, exatamente. Se o povo acredita em Deus, logo Deus existe, entendeu? Se o povo considera alguma coisa errada, logo essa coisa deve ser errada. Se a gente pode pegar, tipo assim, a voz do povo e transformar esse povo numa nação, e você vê, cara, que tem nações que defenderam atos bárbaros. Não nações em si, né? Porque nenhum lugar possui um pensamento homogêneo. Mas, digamos assim, você dá muita voz à maioria. Continuando na linha dos apelos, tem um apelo à natureza. É, afirmar que algo é justificável, inevitável, bom, melhor ou ideal, pois é natural. Então, a velha tipo, é natural, então faz bem. Muitas pessoas aí assistiram Lagoa Azul. pessoal, eu vou abrir meu coração aqui. Eu nunca assisti Lagoa Azul. Puta exemplo bom. Ô Zé, você não tá sozinho. Lagoa Azul, no final, spoiler aí pra... Nossa, spoiler pra tá quem... Tá bom. Cara, spoiler, é um spoiler. No final, o casal tá no meio do mar, pra não morrer de fome, eles comem uma frutinha... Uma frutinha que mata, um veneninho. Tá, mas eles sabiam que era veneno? Sabiam? Ah. Sabiam, então... Era natural e eles morrem porque eles não queriam sofrer morrendo. Então eles morreram rapidinho. Tá, agora então, relacione isso com o apelo à natureza. Tem aquele wiccanismo, né, a religião lá das pessoas que fazem as poções e tudo mais. Não que eles afirmem que tudo que é natural faz bem, mas... A gente vê muito... Tem uma cebonania do natural, tem aquela questão da medicina oriental. Mas não quer dizer que só por ser natural é bom. Eu tenho uma grande crítica à psiquiatria. Eu não considero várias doenças como doenças por serem simples comportamentos que as pessoas têm o costume de torná-los um problema e querem vender remédio para vocês para isso. Mas vamos dizer que, sei lá... Remédios muitas vezes que não são diuréticos, que essa é a superioridade do natural, ele é diurético. É tipo assim, você tem uma doença que pode ser curada simplesmente... como uma gripe ou uma virose, e você não ir no médico simplesmente porque você fala: não, eu conheço alguém que faz um chá aqui que é tira e queda. E tem uma frase que diz bastante sobre isso, que faz a pergunta: qual que é o nome que é dado à medicina alternativa que funciona? Medicina. Tem relatos de algo que funcionou e tudo mais. Por exemplo, tem impactos, aquele Oryx da... Arábia, um animal lindo, ele quase foi extinto porque uma das causas era o homem, o principal predador dele. E um dos motivos para matar o bicho era... Ele é um tipo de antílope, né? A desculpa era para medicina oriental. Então você matava ele só para pegar os cornos, né? Os chifres, para usar na medicina oriental. Que nem tinha comprovação nem nada. Não... E não é só na medicina, né? Também é no comportamento humano. Você pega um bocado de maus costumes e fala: ah, não, isso daí é natural. Que nem você pega: ah, mas tem muita violência. Violência é uma coisa natural. Mas essas mesmas pessoas que falam que, sei lá, que violência é natural, que machismo é natural, que o racismo é natural, ter uma classe superior é natural. Essas pessoas, sei lá, vai sair pelado na rua? Vai cagar no meio da rua? Não vai. E isso é natural do mesmo jeito. Ou seja, por que que a gente só pega um pedaço do que a gente, assim, não quero usar a palavra evoluir. Um pedaço dessa naturalidade, entre aspas, que a gente mudou, e o outro a gente continua usando pra uma certa virtude. Eles querem uma virtude, aquela sensação de que a natureza é virtuosa e não sei o que, que a mãe natureza. Então, a natureza é pura. Também você ter uma indignação seletiva, né? Então, às vezes uma indignação até social. Seletivo, porque eu digo que aceita certas coisas da natureza, mas outras não. Por exemplo, ela fala que, pô, Machismo é natural, mas essa pessoa come comida processada. Ou essa pessoa usa roupas. Roupa é natural? Existe uma... Mesmo que seja feito de produtos orgânicos, não é. Teve é uma convenção social. Teve a interferência do homem, ou da sociedade. Esse apelo à natureza é uma falácia totalmente comum. Outra de apelo, então. Tem apelo ao ridículo, apelo à força, apelo à riqueza. Vamos começar pelo apelo emocional. Tentar manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido ou convincente. Você vê isso muito em igrejas. Quando eles pedem pra você doar um pouquinho pra igreja, assim. Aquela, esse aqui vai ser pras pessoas. Eu sempre ando de busão, né, de cedo, assim, você pega... E tem uma galera que, é porque é pras drogas, estão tentando salvar usuários de crack. E eu sou um deles, tirando os sociopatas, né? Tem sociopatas nem ligam pra essa palavra. A maioria das pessoas ligam. É muito fácil. E às vezes pode ser nocivo, porque realmente pega no emocional. Você falar da família brasileira, como assim você concorda com... Como assim você é a favor de descriminalizar o aborto? Como assim você é a favor do casamento de homossexuais? Ou então, tipo assim, pô, Eric, você vai discordar de mim? Você não viu tudo que eu fiz por você, cara? E a fome na África? Te ajudei. Nossa, não. Cara, esse daí, cara, eu acho que existe uma nova falácia, que é o argumento ad africano, cara. Porque, tipo assim, você não pode... ad african. Porque você não pode fazer nada, porque tem gente que tá pior na África, cara. Não, vamos lutar pelos nossos direitos. Como assim lutar pelos seus direitos? Ah, tem um recente aí, o da França. Tava acontecendo na França, mas você não pode se emocionar com a França, porque tem no resto, então... E aí? Não, melhor, cara. E quando foi legalizado o casamento gay nos Estados Unidos, e todo mundo mudou a fortinha do perfil, e daí simplesmente falam... Pô, como assim você mudou a foto do seu perfil? Não tem crianças passando fome na África? E é um argumento, cara, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo assim, se eu simplesmente não mudar minha foto de perfil, as pessoas vão parar de passar fome? Isso aí já entra outras falácias no meio, né? Quando você tira do foco. Ou seja, tipo assim, vamos supor, a gente vai parar de batalhar pelos direitos das mulheres, a gente vai parar de batalhar pelos direitos dos homossexuais, e simplesmente por a gente parar de batalhar por outras coisas, você acha que pessoas vão começar a doar todo o seu dinheiro para a África? Tem um que é meio emocional, que é como se fosse apelo ao medo. Apelo à força, apelo ao medo... Tem esses daí. Né? Quando você pega, usa de ameaça pra alguma coisa. É, pela força. Essa aí é pela Isso. força. Pela ameaça. Força e ao medo. E ao medo também. A gente usa de ameaças. Ou de um status seu, ou de barganha pra conseguir alguma coisa. É eu que sou dono, eu que pago sua faculdade, sei lá. Então faço o que eu mando. Você tá aqui no meu teto, então faço o que eu mando. Então, por exemplo... Eric, filhos manjam disso. Sou eu que edito o podcast. Então você tem que falar o que eu mandar você falar. E a música vai senão, ser o que eu, senão, que eu quiser. Senão você tá fora. Ou seja, isso daí é um apelo à força, ou apelo ao medo, né? Porque você vai usar de alguma coisa que você tem, algum status ou algum fato seu, pra tentar conseguir algo de outra pessoa. Tem um apelo ao ridículo. Apelo ao ridículo é o argumento do espantalho, né? Deturpar, distorcer ou ridicularizar o argumento de alguém para torná-lo mais fácil de atacar. Tu começa a falar, mas... Você pega, tipo assim, um argumento e muitas vezes, sem você sequer conhecer o que outra pessoa tá falando, você ridiculariza esse argumento para simplesmente torná-lo mais fácil de rebater. Como, por exemplo, você pega algum evolucionista e fala para ele: mas então você... Peraí, meu. Como que você vai dar crédito para um cara que acredita que a gente veio do macaco? Sendo que a gente, no próprio evolucionismo, não diz que a gente veio do macaco, entendeu? Você pega algo e deturpa ele segundo o que você quiser para poder torná-lo mais fácil de rebater. Assim como a gente também pode fazer isso muitas vezes falando até mesmo de religião. Ah, então quer dizer que você acredita em um velhinho barbudo que fica olhando você o tempo todo, que te joga no céu? Papai Noel? Ah, por um momento você que tá falando do Papai Noel. Velhinho barbudo. Outra coisa que eu queria falar é justamente isso. É o nosso cuidado pra gente identificar quando somos nós que fazemos uma falácia. Porque é bem simples a gente pegar e falar, não, tal pessoa tá sendo falaciosa. Agora, e quando a gente comete uma falácia? Aí não somos falaciosos, porque nós é nós. Não, nós estamos sendo entendeu? Falaciosos. Não, entendeu? Isso seria entendi, outra falácia. Em falácia apelo de autoridade. A autoridade. Então, mais um apelo, seria o apelo, não lembro qual apelo, apelo à riqueza. Essa falácia é a de acreditar que o dinheiro é fator de estar correto. Aqueles mais ricos são os que provavelmente estão certos. Ou seja, o cara é rico, então o cara tem moral. Ainda mais na sociedade consumista, né? É, se o cara rico, ele falou que se eu batalhar eu vou conseguir a mesma coisa que ele, então ele deve estar certo. Então, é, por exemplo, tipo o Silvio Santos. O Silvio Santos sabe do que ele fala, porque ele é rico. Ele conseguiu tudo isso, foi mal difícil. O cara entende disso, então obedeça o que o cara disse. Incredulidade aí agora, Gabriel. Fazer com que os argumentos opostos pareça impossível de ser verdade, pois é difícil de entender. Não foi entendido ou necessita de mais explicação. É como se fosse apelo ao ridículo. Como se você pega, um exemplo que eu já vi, você pega um peixe e um humano, sei lá, você pega um peixe e um humano e fala, ah, você acha que esses dois têm alguma semelhança? Olha isso, entendeu? O conto se viu e começa a persuadir, né? Que é isso que a falácia faz, começa a persuadir dessa forma. Então você vê, por isso que eu falei, os criacionistas começam a usam muito da incredulidade pessoal, porque sempre relacionam o humano a algum animal e fala, não tem como o humano ter algum parentesco com esse animal. E todo mundo acredita, né? Senso comum. Fala do declive escorregativo aí. Sucessão de premissas e conclusões que conduzem ao resultado absurdo ou de chance mínima, também conhecida como bola de neve. Então, você vai, por meio de premissas simples, você vai criando argumento, frase por frase, que parece ter sentido e tem, mas não necessariamente com o que você citou, entendeu? Com o que você tá, com o assunto em geral. É, dá pra pegar o exemplo que tá aqui, porque... Do brócolis. Eu não ia... mas eu já usei dessa falácia um monte de vezes. Porque é uma das mais fáceis de você persuadir alguém, porque você começa a falar bastante coisa, a pessoa começa a ficar convencida. Sim. Começa a falar assim, aí você começa a dar um atrás do outro, assim. Tipo, se A, então B, então C, então D, então E. Ficar com a impressão que a gente é um bando de filho da puta, meu. Porque a gente tá falando, tipo assim, olha como que você tem que usar pra convencer alguém. É, olha como é fácil. Você é um bom falacioso. Mas fala aí. Se não comer o brócolis, seu sistema imunológico vai ficar fraco. Se o sistema ficar fraco, você vai pegar uma gripe. Se pegar gripe, ela vai se agravar por uma pneumonia e você vai morrer. Entendeu? Tipo, já gripe pra imunológico. Não, lógico, se você não comer brócolis, é óbvio que você vai ficar imunológico. O problema tá aqui, no brócolis. Se você não comer brócolis, aí você pode inventar o que você quiser depois. Se você então, não comer brócolis, você tipo pode assim... não ficar saudável, você pode pegar câncer. É você pegar e falar, se a gente liberar o casamento gay, logo não vai ter mais relacionamento hétero no mundo, então... Logo não vai mais ter criança. É, não vai, logo vai mais ter criança e a humanidade não terá mais vai morrer. Humanidade. É você ficar pegando coisas absurdas e colocando uma depois da outra, daí vai virando uma bola de neve, como o próprio nome diz. Então, aí essa bola de neve se agrava, por isso. É bastante parecida com a falácia da falsa causalidade. Você pegar dois fatos que à primeira vista, quando você vê eles, você pode pensar, por causa que eles tiveram um fato parecido ou em comum, que um leve a outro, quando na verdade não é bem assim. Uma falsa causalidade, você fala que se a gente simplesmente não diminuir a maioridade penal, o crime vai aumentar. Que são coisas que não estão correlacionadas uma com a outra. O crime não ocorre porque... O crime igual o armamento, igual o aborto, igual o casamento gay, igual todas essas variáveis. Se você ignora variáveis, usa o crime básico. Com adolescentes, ele não ocorre porque não tem uma punição, não tem cadeia. Porque senão não ia não, mas lembrando que isso não vale só pra direita, né? Que todo mundo fala aí. Vale também pra galerinha de esquerda que fica... Sim, sim. ou seja, tipo assim, se a gente não votar no PT, o país vai entrar numa guerra. O país tá assim por causa de educação. Não é só pela educação, entendeu? É tudo uma questão, uma construção cultural... Aí tem as outras políticas públicas, a pessoa não tem o que comer, não tem salário, a pessoa não tem hospital. Aí você fala, não, só por isso, entendeu? Você cria uma causalidade, sempre uma causalidade única, ignorando as variáveis, e usa isso como explicação pra tudo. Já que a gente começou a falar sobre política, vamos falar sobre o do meio termo. Afirmar que algo é verídico, pois é a média entre outras possibilidades, ou que a verdade tem que estar no exato centro entre diferentes possibilidades, também chamada de ponto de equilíbrio ou média. Cara, tipo assim, você fala, ah não, já que um tá errado e o outro também tá errado, então, logo, o meio termo entre um e outro, com certeza deve estar certo. É tipo aqui, um exemplo que as pessoas vão entender. O Cunha é corrupto, mas tá do lado da gente, entendeu? Isso é um meio termo. Porque você pega os dois lados... O Cunha não é um meio termo, cara. Não mesmo. Não é. Não o Cunha. Então, Cunha. Não. Você não entendeu. O Cunha. A pessoa, Cunha não. É que é político. Mas o argumento de usar o Cunha como ele não... É que é político. Não usa o Cunha pra nada, velho. O meio termo em política seria como se fosse uma pessoa apolítica, mas a falácia do meio termo... A falácia do meio termo é isso. Você pode pegar dos dois lados, dos dois extremos. Por exemplo, o Cunha é corrupto, mas tá do lado da gente. Então, você pegou dos dois termos, deixou um equilíbrio aí, como se tivesse meio termo. Mas não tá meio termo, porque, porra, mano, pau no cu do Cunha. Sim, como... Vamos fazer um julgamento aqui. Mas você, por exemplo, você tem um pensamento extremo. Tem um pensamento extremo, a gente vê por aí que às vezes não é bom, né? Não, eu estou generalizando. Às vezes é necessário que tenha um pensamento extremo. Mas daí o que você vai falar? Ah não, já que o extremo é tão ruim assim, vamos ficar na metade desses dois extremos que tá se degladiando, que daí eu vou ficar no campo certo. O que não necessariamente é verdade. Vamos passar pra outra que tá ficando demoradinho. Queridos amiguinhos, vamos falar de teoria irrefutável. Então, vamos, tudo que a gente falou aqui, você não pode refutar, por quê? Vamos falar sobre os dragões na garagem? Sim, mas cara, calma, é primeiro, é mais fácil, dá pra você falar de dragões, mas primeiro te falar de Cristo. mas daí, pô, depois que você falar de Deus... Por quê? Porque eu preciso falar de outra... Todo outro argumento vai ficar sem graça, cara, depois que eu falar de Deus. Ah, mas eu preciso falar da outra falácia junto. Fala então. Então, não, mas tem a ver, por exemplo, a defesa especial... É quando, como é eu, você não tem como falar. Ah, mas eu não acredito em Deus, não sei o quê. Não, mas eu tenho fé. Você não entende. Isso aqui é só pra quem tem fé. Eu não posso refutar isso. Isso já cai no conceito de refutabilidade. Mas não por eu ter fé, mas aí já pelo que eu tenho fé. É sim, Deus, ou você... Seja, ou seja, o fato de ter fé torna a sua opinião como que uma verdade absoluta. Aquele negócio de, é minha opinião, então não tenho o que você falar. Pô, gente, não é bem assim. Por exemplo, eu posso falar que a Terra é o centro do universo e que o Sol gira em volta dela. Essa e que a ciência prova isso. Opinião. Essa pode ser a minha opinião, cara. Eu vou estar certo só porque é minha opinião? Não. É, mas aí a pessoa fala, não, mas eu acredito nisso e você não consegue provar contra. Isso aí é apelo ao especial, né? A defesa especial. Isso, defesa especial. Só que na irrefutabilidade... Seria além, é mais difícil ainda. Por exemplo, eu tenho fé porque Deus quis assim. Como é que eu vou falar algo contra isso? Tipo, o universo existe porque Deus criou ele. Pô, como eu vou falar algo contra isso? Não tem como fazer nada contra esse argumento. Se a gente falar sobre os dragões na garagem, acho que fica mais fácil. O Carl Sagan, ele dá o exemplo no livro recomendado aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele dá o exemplo. Vamos dizer que eu tenho um dragão na minha garagem. Daí você fala, não, me mostra ele. Não, mas esse dragão é invisível. Ok, então vamos jogar um lençol em cima dele, que assim vai ficar a forma do dragão, né, nesse lençol. Não, mas esse dragão também é etéreo. Ou seja, os objetos simplesmente passam por ele. Beleza, então. Vamos usar detectores de calor para encontrar esse dragão. Não, mas ele também não emite calor. Então não dá para ver ele dessa forma. Ou seja, você pegar e ir colocando coisas e coisas e coisas para você deixar o seu argumento como irrefutável. Deus existe. Não, Deus não existe. Mas peraí, você não pode ver Deus. Deus é invisível. Então como que você vai provar que ele não existe? E aí também a gente entra no ônus da prova. É, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ou seja, pelo fato de ele ser onipotente, nós podemos ter acesso a ele. É, mas Agostinho já falava isso, né? Isso é irrefutável. Nunca poderemos entender Deus, porque Deus é... nunca poderemos entender Deus, mas podemos senti-lo. Fala aí sobre o ônus da prova, que daí já fica no teminha. É, passar a responsabilidade de provar a veracidade e consistência lógica desse argumento para o opositor. Tipo assim. Ah, me prova que Deus existe. Daí a outra pessoa chega e fala, não, você que tem que provar que Deus não existe. Ou seja, você passa o fato de... E é bem mais difícil você não provar uma coisa do que você provar uma coisa, ou seja... É, como se fosse aquela tucoque, né? Isso, você passar para outra pessoa a responsabilidade de provar alguma coisa. É que geralmente, quem afirma alguma coisa, segundo a lei do ônus da prova, é quem deve prová-la. Tipo assim, se eu afirmo que eu tenho um dragão na minha garagem, sou eu que tenho que provar. Se eu afirmo que eu tenho poderes sobrenaturais, sou eu que tenho que provar, não outra pessoa. Ou melhor, não a outra pessoa que tem que provar que eu não tenho, entendeu? Porque como que você vai provar que eu não tenho poderes sobrenaturais se eu falar que, por exemplo, eu consigo fazer objetos levitarem. Porém, eu só consigo quando eu tô sozinho. Não tem como você... O que não é duvidável, porque eu conheço o Zé e... Realmente, ele consegue fazer isso. Então fala da Tucoque, que é você mesmo, né? É... Tucoque. Apelo à hipocrisia. Responder a uma crítica com a própria crítica. Como, por exemplo... Você também? PT, é isso. O TC também. Ou seja, o PT roubou. Ah, mas o PMDB também. Ou então, o PMDB roubou. Ah, mas o PT também. Ah, eu não consigo. Ah, você também não. Você também não. Fica seja, nessa, você né? Ficar, é você ficar passando de, você ficar passando uma pergunta, uma resposta pra outra, entendeu? Mas sem nunca responder o argumento primeiro. Você não sabe. Você também não sabe que eu não sei. Já é bem parecido com o nosso querido argumento circular. O que é o argumento circular? Apresentar um argumento circular em que a conclusão foi incluída na premissa. É você pegar um argumento que ele próprio se... Ele não dá uma definição fora dele. Tipo assim, eu perguntar, o que é pensar? Pensar é o ato de estar pensando. O que é estar pensando? É o ar. Estar pensando é pensar. Eu tinha um exemplo, tem um professor que faz isso. Então, mas essa coisa é aquela coisa. Portanto, você usa o portanto, aí você volta tudo. Essa coisa é aquela coisa. Portanto, essa coisa fica. Vai além então, ali. Fica, a gente. O raciocínio ele aqui fica é como se fosse uma nota, ponto, né? De uma nota de. Parece sempre que tá subindo. Sabe, nota em degrau. Sempre parece que tá subindo, mas não tá. É sempre a mesma nota. Tá falando sempre a mesma coisa. E parece que tá falando algo a mais. Argumento circular também você usa. Por que eu sou gordo? Porque você come bastante. Porque eu como bastante. Por que eu como bastante? Porque você é gordo. e entre essas gordices e outras gordices, ficamos com mais um paradoxo concreto. Tem que ter a mensaginha no final. Qual que é a mensaginha no final agora? Que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala? Mais importante que perceber quando outra pessoa está usando uma falácia é quando você mesmo está usando uma falácia. E lembrando que não é porque a pessoa usou uma falácia que o argumento todo dela está errado. E não é porque você não usa falácias que você não é uma falácia. Cara, ficou mal construída essa sua frase, cara. Tipo assim, eu sou uma falácia? Cara, como que uma pessoa pode ser uma falácia? Não, é isso mesmo. Como você sabe que você não é uma falácia? É? Cara, a questão é falácia, cara. Tem a ver com linguagem, não com eu ser uma falácia. Não tem como eu ser uma falácia. O meu argumento... Mas como uma pessoa não pode ser uma falácia? Nossa, Eric. Como você prova isso pra mim? Como você prova isso pra mim? É porque falácia é baseada em argumentos, cara, não em pessoas. Não, não, mas a pessoa pode ser baseada na falácia. Já perdeu. Não. Sabe o que você tá fazendo isso? Porque você é uma falácia. Valeu, gente. Obrigado. Podcast Paradoxo Concreto. Zé, até mais. Até o próximo programa. Falou. Tchau, tchau, tchau.